Eu sabia quando as rolé demais o santo desconfia. Eu sabia, disse que ia dormir cedo que pura mentir. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais e mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira, hein? Que brincadeira sem graça. Um bandido, traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar. Eu sabia, quando as mulheres demais o santo desconfia. Eu sabia, disse que ia dormir cedo que pura mentir. Eu sabia, que as ligações de amigas não eram normais e mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia, eu sabia. E essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. E brincadeira sem graça. Vem. Te ama.